meu estilo céu. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara. E aí, filha? Eu vim pro baile de favela só pra ver como ela dança. Me impressionei com os movimentos da potranca. Aumenta